Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8:17 nesta manhã de sexta-feira aqui na Terra das Cataratas, Café com a CBN. Hoje recebemos aqui um convidado especial, mas antes eu apresento ao meu lado Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E o convidado da edição de hoje é o secretário municipal de Agricultura aqui em Foz do Iguaçu, Irineu Ribeiro. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. E eu passo a palavra aqui já para o Lucas. Perguntas? Então, o Irineu é o atual secretário de Agricultura do Reni Pereira. E você pegou a pasta, secretário, agora já com a administração andando, né? É quase um terço do tempo que o Reni terá, o senhor assumiu agora que o Joãozinho lá, o McLeves, que estava acumulando o meio ambiente e agricultura, o senhor assumiu. Diga para nós o que de fato que o senhor considera um dos projetos mais importantes que o senhor adotou ou adotou do seu antecessor e vem tocando. Qual seria este? Bom, não posso falar assim totalmente o mais importante, mas eu vejo assim que são várias funções da secretaria, né? Então ali tem o programa da inseminação, de vacinação e assim por diante. Então estão todos os projetos importantes. Agora, não bem em trâmite estava no governo, aliás, na gestão do João, mas ele tramitou durante quase 10 anos no Instituto Ambiental do Paraná. É um pedido de licenciamento para uma espécie de frigorífico de peixe, para agregar valor, para atender 360 famílias de pescadores, mais os pescpag, ou seja, o agronegócio familiar, o pequeno produtor. E além de conservar mais esse produto, é agregar mais valor para esses pescadores. E nós conseguimos aí um crédito junto ao BNDES, que hoje não é mais fundo perdido, é fundo não reembolsável, que não precisa pagar, então justamente para viabilizar essa obra. E é real, em Foz do Iguaçu está em trâmite somente a questão de formalização, né? Então a contrapartida do município de Foz do Iguaçu foi entrar com o terreno, o prefeito Reni Pereira prontamente atendeu, ou seja, eu fui atrás desse terreno, né? Viabilizamos o melhor local para atendê-los, e o prefeito Reni resolveu e pronto. É uma conquista para a cidade e para os pescadores. E eu lhe pergunto, neste Café com a CBN, porque o seu nome ele sempre esteve associado aqui na cidade de Foz do Iguaçu à questão do meio ambiente. Como é que é para alguém que veio desta área de meio ambiente, está nesta área, atuar agora na área também de agricultura, que por muitos anos foi considerada aí uma das principais inimigas, inclusive, da questão ambiental? Veja só, eu fui aí 4 anos chefe do Instituto Ambiental do Paraná, e o Instituto Ambiental do Paraná, ele interage 90% com o agronegócio, com a agricultura da região. Eu tenho, assim, um conceito totalmente diferente. Quando o Reni me ofereceu a opção da Secretaria da Agricultura, que me ofereceu outros também, inclusive de meio ambiente também. Eu dei preferência para a agricultura justamente para estar mais perto do agricultor, não é tanta sanção, não é tantos procedimentos aí de multas e assim por diante. Então a Secretaria do Meio Ambiente, eu vejo assim, tanto o IAP é bastante pesado nessa situação, né? Então é mais tranquila. Agora eu não vejo assim que o agricultor hoje ele tem consciência da necessidade de preservar cada centímetro de solo. Ele já não é mais visto pelos órgãos ambientais, pelos órgãos fiscalizadores como o principal inimigo do meio ambiente. Ô Irineu, esse projeto que vocês estão tocando ali, vamos falar um pouquinho disso aí para informar quem nos escuta, sobre aquele lago. Vocês estão criando um lago artificial ali no Horto. Para, com que finalidade, afinal? Porque lago por lago, nós temos um dos maiores lagos do mundo aqui, que abastece Itaipu, né? O lago artificial que foi criado. E esse lago que vocês estão fazendo no Horto, para que, qual a proposta? Veja bem, o lago municipal, ou seja, a instituição do lago municipal é que Cascavel, Toledo, toda cidade pequena e média porte tem seu lago municipal. E esse lago municipal é um lago de interação, de passeio, né, com a família, para esportes. Recentemente teve uma prática de esporte que em Toledo deu praticamente, ou seja, acima de 20 mil pessoas em um só evento. em Cascavel fazem a pesca ali uma vez por ano e levam um quilo de alimentos. Aqui em Foz do Iguaçu nós queremos nessa área de 207 mil metros quadrados, formar uma lâmina de água de 80 mil metros quadrados, 18 mil metros de trilha. Então imagina as pessoas que têm a opção de andar em 1.000 metros, 1.200 metros aqui na Avenida Paraná, junto a monóxido de carbono, dióxido de enxofre, todo tipo de poluente possível, praticar essa caminhada em 18 mil metros de trilha, dentro de um ambiente totalmente agradável, maravilhoso, de mata nativa e ar puro. E além disso, uma lâmina de água maravilhosa. Então nós pretendemos fazer esse lago municipal dentro do Horto Municipal, que ele fica no corredor turístico, do lado da rede hoteleira. E dentro dessa lâmina de água, nós conversamos recentemente com o prefeito, pretendemos deixar uma ilha de 5 mil metros quadrados para futuramente construir ali o teatro municipal. Então é um local maravilhoso que Foz do Iguaçu não dispõe de outro local para ter, para construir o lago municipal, com essa extensão de terra, sem precisar desapropriar ninguém, totalmente cercado, né? Como já falei, de mata nativa. Então é um local maravilhoso que está ali esperando a agregar valor. Estamos conversando aqui na CBN, nesta manhã, neste quadro Café com a CBN, com o secretário municipal de Agricultura aqui em Foz do Iguaçu, secretário Irineu Ribeiro. Vamos fazer uma separação de rede neste momento. Você que nos acompanha no AM em 1320, continua com o jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Na sequência, daqui a pouquinho já está chegando o comentário de Miriam Leitão, Dia a Dia da Economia. E você que está nos acompanhando na internet em cbnfoz.com.br, continuamos com esta conversa daqui a pouco, inclusive a partir das 10h50 da manhã, no programa CBN Foz. Reproduziremos também no AM esta conversa aqui com o Irineu Ribeiro. Portanto, você que está no AM agora, continue com o jornal da CBN, primeira edição. E seguimos aqui neste Café com a CBN desta sexta-feira, dia 6 de junho. Pergunto ao Irineu, quando falamos de agricultura aqui em Foz do Iguaçu, muita gente até deixa a agricultura em segundo plano, porque a economia de Foz acaba sendo diferenciada com relação a outros municípios aqui do oeste do Paraná. Mas tanto a agricultura quanto a pecuária, elas têm um peso importante, tanto na questão familiar como também na própria geração de negócios no município de Foz? Com certeza. Primeira característica, o pequeno produtor de Foz do Iguaçu, ele produz e vende diretamente, no mercadinho, diretamente ao consumidor. As pesquisas da Imater, ela afirma que nós só perdemos para Curitiba em consumo de produtos. Então isso vem provar que nós temos 300 mil habitantes moradores fixos, mas temos mais aí uns 300 itinerantes entre turistas, mais paraguaios, brasiguaios, argentinos, então próximo aí de 700, 800 mil habitantes. Recentemente, esse programa é do governo federal, do Compra Direto, nós tivemos que buscar frutas na cidade de Capitão. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos grande quantidade de consumo e eles têm produção. Agora, na questão, muita gente diz assim, não, a produção de Santa Terezinha é uma produção fraca. A nossa produção, nós só perdemos em 20% para Santa Catarina. Isso do que é registrado. Como eu falei, por o produtor ele produzir e vender direto, ele não declara, ele não tira a nota. Então, se ele fosse declarar, a nossa produção agrícola se aproximava, com certeza, mais ainda de Santa Terezinha. Então, para o melhor entendimento do ouvinte, o produtor de outras cidades, ele produz e vende para as cooperativas. Então, ele é obrigado, justamente, a declarar essa nota. Então, daí existem dados mais precisos do total da produção. Então, resumindo, a nossa produção agrícola, nós só perdemos em 20% para Santa Terezinha. Quer dizer o seguinte, que nós temos outra Santa Terezinha gerando emprego e renda e desenvolvimento com a produção do campo aqui na nossa cidade. Brineu, aquela população ali, mais ou menos carente, porque a gente simples e tudo, eles não têm muita opção de desenvolver ali. Bananal, né? Famoso Bananal aí. Ali, um dia desses, eu fui conhecer aquilo lá, que eu não sabia como era, eu fui lá. E lá, conversando com a pessoa, aquela comunidade, descobri que água, a Sanepar, até hoje, não levou o sistema de água potável para aquela localidade. Não sei se é do conhecimento do senhor, achei assim, no mínimo inusitado, né? Porque a Sanepar é cantada em loas e versos como uma das empresas mais, no seu segmento, mais evoluídas do Brasil, que está do mundo. E o senhor sabe disso, que aquela gente não tem água? É, eu também estive lá recentemente, Lucas, vendo não só a questão da água, mas a questão das estradas rurais. É, fomos parceiro lá na construção da sede social deles, eles estão fazendo um barracão para atendimento aí da Secretaria de Saúde, para a reunião deles. E fato lamentável que eles precisam de um poço artesiano. Nós estamos em 2014 e eles não têm um poço artesiano para água potável ainda. Então, eu prontamente fiz 3 orçamentos aí, no valor de R$30 mil. Daí realmente que cai a ficha, que a água, fornecimento de água, é obrigatoriedade e é responsabilidade da Sanepar. Entrei em contato com o presidente, com o diretor local, com o Sérgio Caime, que já foi diretor local aqui também, que é assessor do presidente estadual, e prontamente produzimos ali, formalizamos o pedido, comunicamos ao prefeito, então está em trâmite. E aproveitei ontem o Fórum das Américas, aliás, o Fórum Mundial do Meio Ambiente, para cobrar do diretor da Sanepar local a implantação desse poço de artesiano lá para aquela população, e eles nos afirmou que vai sair o poço. Quando falamos de estradas rurais, esse é um dos temas principais aqui em Foz do Iguaçu, uma preocupação quanto à condição dos caminhos na nossa cidade. Um dos casos mais emblemáticos é o da estrada do Alto da Boa Vista. Como é que está a situação atualmente ali da estrada? Existe algum projeto para recuperação daquele caminho? Como é que está tudo isso? Pelo alto custo daquela estrada, é uma situação existente aí há próximo de 20 anos que está tramitando essa situação da estrada do Alto Boa Vista. E realmente é degradante, eu estive lá pessoalmente, é difícil, as pessoas têm que cortar lá praticamente por Santa Terezinha, pela linha Vitorace, para poder trazer a sua produção, os seus filhos na escola e assim por diante. Então, fazendo uma volta enorme. Então, isso é revoltante, né? Então, eu fui com o prefeito a Brasília, eu tive maior aprendizado da história, porque eu achei que estava aprovado a reforma, a implantação do calçamento poliedro naquela localidade. Não só lá, mas também na linha Keller. O sistema diz que está aprovado, mas se ele não foi empenhado, já foi, já era. Então, na realidade, conversando com o técnico do Tesouro, né, que lança os empenhos, ele me informa o seguinte: dos 128 mil pedidos de readequação de estrada feito neste país, este ano, que é um ano eleitoral, foi atendido próximo de 7%. Se parou para analisar? É muito difícil, ou seja, ficou próximo de 120 mil que não foram atendidos e não sabe quando vai ser atendido. Entre elas estão essas duas estradas. O prefeito Reni Pereira tem um projeto maravilhoso do ecoturismo, de desenvolvimento rural, né? É um recurso em torno de 14 milhões, que aí sim vem contemplar não só Alto Boa Vista, mas todos essa rede de estradas rurais, inclusive a estrada Velha de Garapuava, né, justamente para nós incentivarmos que vamos ter recentemente, próximos dias, o Encontro Regional de Turismo Rural. Então, nós estamos torcendo com esses recursos, porque do ano passado, ou seja, o programa do governo federal aceitou a nossa proposta, foi aprovado, no entanto, não saiu o recurso. Entendeu? O senhor hoje é secretário da Agricultura, mas como bem lembrou o Guilherme, o senhor também já foi secretário do Meio Ambiente do município. E também é o presidente do PV, cujo principal foco é o meio ambiente. Eu queria saber do senhor a sua opinião sobre um fato que ocorreu agora na vizinha cidade de Cascavel, onde lá uma grande construção, o Shopping Catuaí, de lá, ele foi impedido de continuar as obras pela justiça por provável dano ambiental. E como eles têm um grande projeto de fazer um shopping aqui também, ali nas imediações da rodoviária, as pessoas aqui ficaram um pouco apreensivas. Como é que o senhor viu essa questão lá de Cascavel envolvendo o Catuaí? Posso falar com propriedade, porque também fui morador da cidade de Cascavel, morava ali na rua Erechim, próximo ao lago. Onde eles estavam construindo esse shopping ali em Cascavel, era polêmico. Isso que vem a ver, assim, a notar a importância do cidadão, que ali quem fez a denúncia foi um ambientalista, né, um diretor de uma ONG, uma pessoa muito simples. Então, o artigo 5º, ele diz que qualquer cidadão é parte legítima para a população e reivindicar valores da coletividade sem nenhum custo, isento, salvo se tiver má fé nessa situação. Então, onde ele estava construindo é nas nascentes do Lago Municipal de Cascavel. Então, além do bosque municipal ali, está as nascentes. Então, eles não levaram em consideração, digamos, aquela localidade, propostas, ou seja, eles acredito que não apresentaram ali o chamado PCA, Plano de Controle Ambiental, pelo menos um RAP, como que eles iam preservar não só a parte ambiental, mas cultural e histórica, né, para demonstrar que ali estava sendo exercido uma função social da propriedade, de gerar emprego e renda e desenvolvimento, mas também de preservar o meio ambiente, que é uma condicionante do artigo 5º e do artigo 1228 do Código Civil. Podemos falar de política também, Partido Verde, como é que vai se posicionar nas eleições? É, com certeza. Nós pretendemos ter candidatura própria a nível nacional, também o governo do Estado, e uma possível vice aí com o governador Roberto Requião viabilizar sua candidatura, pelo menos isso, né? Que aparentemente é hoje. Então eu lembro, é um ditado, não lembro o autor, mas que diz o seguinte: política é igual a nuvem. Você olha, virou o rosto, dali 5 minutos já não é mais. Mas hoje é isso. Teremos candidato aí a nível nacional, presidente da República, teremos candidato ao governo com a deputada federal Rosane. Teremos, isso é certeza, né, chapa completa para deputados estaduais e deputados federais. Aqui em Foz do Iguaçu, temos aí a candidatura do Dilto Vitorassi confirmadíssima, né, como nosso pré-candidato, com viabilidade. Voltando um pouquinho às estradas, só para ter uma noção, o valor do calçamento poliétrico da Alto Boa Vista é 2.100.000. A emenda parlamentar por ano do deputado federal é 18 milhões. Então, gente, é isso que a população de Foz do Iguaçu tem que analisar. Como que é bom, hoje está passando o asfalto lá na Morenitas, como que é bom receber o asfalto limpinho, receber infraestrutura por parte do município, mas isso é importante demais o deputado federal. Eu digo assim, uma emenda de um deputado federal dessa, num ano, ele dá para produzir todas as estradas rurais do município de Foz do Iguaçu, um único ano. Né? Nós temos aí carência na saúde, na educação, nós temos carência aí vários pontos de alagamento da cidade. Então é muito importante o deputado federal. E o PV apresenta todas as eleições, quero dizer o seguinte, volto um pouquinho atrás. Na primeira do Nilson Rafaim, o Partido Verde deixou de ter deputado federal com 31 mil votos. Isso aqui basta a população de Foz do Iguaçu pegar números e olharem. Né, deixou de deputado federal com 31 mil votos. A vez passada, o Marcelino de Freitas foi candidato. Para ser bem exato, 46 mil votos nós teríamos o deputado federal do PV em Foz do Iguaçu. E hoje, não tenho dúvida, o deputado federal, candidato a deputado, ou seja, pré-candidato a deputado federal, Dilto Vitorassi, aparece muito bem nas pesquisas, né, na cidade, na região, e eu posso afirmar que 55 mil votos está no rebolo, 60 mil votos está garantido. É a candidatura mais viável. Se você pega aí as outras candidaturas, o histórico delas é acima de 100 mil votos. Então não adianta, se você pega ali, bem rapidinho, para ter uma ideia, 180 mil eleitores, 30 não aparece as urnas, 30 vota para fora, sobra 120. Saindo três candidaturas aqui, né? Vai sobrar com média de 40 mil votos por cada um. Então, qual a nossa intenção? É fazer justamente 30, 40 mil votos em Foz do Iguaçu, e pelo meu trabalho regional aí diante do Instituto Ambiental do Paraná, no município São Miguel, Itaipulândia, Ramilândia, nós temos condições para deputado federal fazer os outros 30 mil votos na cidade e garantirmos aí o deputado federal para Foz do Iguaçu, que tanto precisa. Nós precisamos com urgência desse deputado. Ô, Irineu, você se focou bem aí na figura do Vitorassi, atual deputado, que poderá sair para federal. Muito bem. É um bom nome, já foi, inclusive, já esteve lá durante um ano, quase 2 anos, como suplente do Paulo Bernardo. E só não falou sobre a possibilidade do PV de Foz lançar um candidato estadual à Assembleia. Não tem nome? Aperta um pouco, né, Lucas? Ele não deixa de dar o pitaco forte. Então, eu estava me omitindo nessa situação pelo seguinte. Nós éramos, a candidatura, a vaga de candidato a deputado estadual era minha. Apareço bem até hoje em todas as pesquisas, mas eu vejo assim, pela necessidade também de ter representante, é hora de eu tirar o pessoal. Primeiramente que os políticos têm que entender Se não compensa hoje, muitos dizem, é o discurso unânime hoje, não compensa financeiramente. É difícil você se manter como deputado estadual, como deputado federal, como vereador e assim por diante. Então, por que tanto candidato? Então, eu, nesse momento, eu dei um passo para trás, em nome da cidade. É, nós temos um pré-candidato aí, que é o Márcio Rosa, que nessa situação é conflitante dentro do partido, porque já imaginaram dois candidatos a deputados estaduais pelo mesmo partido, mesmo aparecendo bastante na frente dele, falou: não vou praticar essa irracionalidade no município de Foz do Iguaçu. Então ele diz que ele tem um contingente grande de votos fora. Então vamos ver no que isso dá, se realmente é viável, o tempo vai dizer, e ele que vai ter que provar isso nas urnas e perante o partido também. Estamos já nos instantes finais deste Café com a CBN, aqui na rádio que toca notícia, mas novamente passo a bola aqui para o Hélio Eduardo Lucas. Mais perguntas e considerações, Lucas? Vou fazer a última por Irineu Ribeiro. Irineu, essa questão lá, vocês perderam a grande estrela do PV nacional, era a Marina Silva, não sei, no menor sombra de dúvida. Ela tem um cacife de 20 milhões de votos quando ela saiu naquela corrida lá. E é uma política de peso. Ela deixou o seu partido e, naturalmente, deve ter deixado um vácuo, né? E ela agora está com o Eduardo Campos lá, está tentando abrir o Rede, o seu próprio partido, enfim. E ela deixou saudades entre vocês. E vamos falar rapidinho sobre a Nacional. Vocês vão com quem? Com a Dilma ou vão apoiar provavelmente o Eduardo Campos ou o Aécio? Não, como eu falei, primeiramente nós teremos candidatura própria a nível nacional. Segunda opção, a Marina, eu sou amigo pessoal da Marina. Então existe um carinho assim do PV muito grande. Então eu não posso falar pela Nacional, mas acredito pelo carinho que nós temos hoje, 90% tem pela Marina, não é uma briga de ideal, de situações administrativas que vai vincular essa parceria nossa a nível nacional. Então hoje é interessante perceber que a Marina, ela se aproxima da Dilma, com a candidatura com o Eduardo Campos, que ela está como vice, o Eduardo não se aproxima. Então, se fizesse o inverso, né, nós teríamos uma candidata bem competitiva aí. Então, também eu volto a falar das nuvens. Estou olhando nesse momento, mas amanhã pode ser outra história. Quem sabe seja a própria Marina aí, candidata à presidência da República também. Conversamos aqui neste Café com a CBN com o secretário municipal da Agricultura em Foz do Iguaçu, Irineu Ribeiro. Muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu que agradeço a todos vocês, aos ouvintes da CBN, e deixo aqui meu abraço, me coloco à inteira disposição. Sou filho de agricultor, me criei na roça, defendo aí a questão ambiental, com o princípio de racionalidade. Então a Secretaria da Agricultura está à disposição, desde a orientação de uma pequena horta, como para atender o agricultor. Então isso é humanizar a vida humana nesta cidade. Então estamos fazendo a nossa parte com toda a força, com todo o empenho, aproveitando e agradecendo a oportunidade que o prefeito Reni Pereira deu aí para nós. E este Café com a CBN estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br e volta na próxima sexta-feira este quadro aqui às 8h15 da manhã na Rádio que Toca Notícia.